3305, autorizado na linha Ivy Collapse, estamos 0, vento 1, 2, 0, grau 0, 9, 9. Autorizado na linha Ivy Collapse, 3305. Gol 9287, Aninho, mantém a cabeceira no zero. Decolado, áudio 21 no chão e controle 120.8, um bom voo. 208, boa, tá 3305. Controle Salvador, cordial, boa noite, tá 3305, perfil pouca transição, Aracaju. 3305, contato radar, pode manter 330, saída pouca. 330, perfil Puka, tá 3305. Espera. Voo 9287, autorizado de colapso no 0, vento 1, 30 graus, 10 norte. Avião no 41, autorizado NEM, mas tem cabeceira no zero. Ali na Vila 02, no avião no 41. Adota 3178. São 3178, completa com a torre 118.95, bom pouso. 2.95, já 3178. 3.52 no meio, serviço radar encerrado, passando o conde, chama o controle Aracaju no 203. 120, décima 30, 3.52, thank you. Salvador, boa noite, o voo 9287 decola na Dael. Voo 9287, contato radar na decolagem, sobe, mantém o 340, Valeta. 340, Valeta, 9287. 09, altímetro 1, 0, 4, aguarde, pista elite. Guarda, tá, 3173. avião 141 na autorizada de decolar, pista 0, vento 120 graus, 099. Decolagem, 3178, informa o Embraer 190, iniciando a decolagem na pista 0. Tá, 3178. Três anos 78, livre pouso na pista 0, vento 120 graus, 091, confirmado, baixado, travado. Afirmativo, livre pouso na 10, tá, 3178. Vento 141, no decolar 225, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 9141. 42, como que é essa nave? 0, saída da Leda Bridge. 320, da Leda Bridge, 9141. Jogou 9287, solicita coordenação com o centro para voar Bridge. Aguarde. Eu no 78, no solo 27, livre direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 3105, Recife, 12685, bom voo. 285, bora, 3305. Paulo, 121, decimal 9, tá, 3178. Ah, tá, tá. Paulo, Salvador, boa noite, tá, 3178, visão. Boa noite, 3178, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, Gol 9287, chama Recife 1-3325. Pode confirmar a frequência, gol 9287, 133? 25. 3325, 9287. Pesado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Eudes. decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5527, coteja. Oceana 6310, torre 11895, bom pouso. 295, obrigado. Se aciona o Rio 5972, remota 10. Autoridade, chama para o táxi. Chamarei táxi, 95972. 3178, táxi via Juliette, portão 11. Juliette para 11, 3178, obrigado. Cheque freio livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, altímetro 10, 12. Cheque livre pouso, né, 3-0. Tem pessoas a bordo? 180, 1180 a bordo, altímetro 10-2, táxi via Índia, Alfa. Tô ponto de espera, torre 18-95, bom voo. Índia, Alfa, 18-95, obrigado. Alô, Galeão, boa noite, Oceanair 6224, confirmação Alfa, autorização para Aracaju. Oceanair 6224, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5525, coteja. Autorizado Aracaju, do 190, na saída Pucca, transição Aracaju, decolando da 10, com curva esquerda. Aero VA Golf 677, controle 120, decimal 8, e transponder 5525, Oceanair 6224. Protegimento correto, chama para pushback, sonamento. Chama. Solo, Salvador, boa noite, é o Sr. Mike Yankee Lima. Mike Yankee Lima, prossiga. Autorização de reboque da posição 4 para o faixa 3, posição 9, 8. Gente, aguarde a autorização. Ok, na escuta, obrigado. Bom, 10-74, autorizado ANA, mantém cabeceira 10. É 310, no solo 34, livre direita, chame solo 12, ano decimal 9. Gente, aguarde 9810. Aguardar 9810. 310, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Nosso táxi, por gentileza, 02 a bordo, 3 de 10, Guarulhos. 2 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1, leite, sua 95, um voo. Índia Alfa, ponto de espera, lá estamos 1895, isso? 1895, afirmo. Obrigado, senhor, bom trabalho. Estamos zero, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Pode ir lá para o táxi, 98, né? Azul 9141, chama o centro Recife, ano 3325, bom voo. 3325, obrigado, na busca. Azul 074, decolador 36, chama em controle em 120.8. 208, obrigado, até a próxima. Controle, boa noite, 1074, da Agu decolou, passando 1.200 na Daiola da Bridge. Bruno 074, contato radar na decolagem, sabe, mantém o 360, voa Leda. Está presente quando Leda, no 074. Poderia só confirmar o nível, senhor Leda? 360. Ok, 360, Leda está presente. Rio 5972, atrasado de colapso, no 0, vento 1, 3, 0 graus, no 0, nós. Luciano, na 1, 0, Rio 5972. Rio 5972, decolado aos 38, chama em controle 120.8, bom voo. 308, obrigado, bom dia. Torre Salvador, muito boa, Rio 5972, decolou, tá cruzando 3.000 agora. Rio 5972, boa noite. Contato radar, sabe, mantém 320, saída da EL. 320 na da EL, o 5972. 074, direto bridge. Direto bridge no 074. E o 5972, voa Leda. Leda, 5972, grato. E o 5972, voa Eudes. Eudes, 5972, grato. Gente, 4 a bordo, 3 horas e 29, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Chama Recife, ano 3325. Obrigado. E o 5972, Recife, ano 3325. Obrigado, bom trabalho. 224 na escuta. Solo. 9810, autorizado a linha, ele está na pista 90, vento 1, 30 graus, 089. Ok, até o parte 3, é parte ao término. Ok, na sua escuta, muito obrigado. Controle Salvador, Rio 9810. Rio 9810, contato radar, Fábio Manteio 340, voa Leda. Ok, 340, voar direto Leda, Rio 9810. Temos o 350 pré-aprovado, aceita? Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, saída Fuca, transição Aracaju. Decolada 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5532, coteja. planejamento correto, chama para prospeccionamento. Rio 9810 está retornando a rota. Solo Salvador, TAM, mais Yankee Lima, tirando a frequência, boa noite. Boa noite, frequência livre. 9810, Recife agora, 13325, bom voo. Vai chamar o 3325, obrigado, bom dia. Salvador Oceaner, 6224, para o pushback para o meio. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, 6224. Zero, aciona a identificação, desce até 2000 pés, direto Duna, ajustou no 0 no 2. Sim, tirei informar. Caso 4107, aciona a identificação, desce até o 050, chegada Mari. O Oceaner 6224 para o táxi, com 103 pessoas a bordo, alternando Salvador, autonomia de 1 hora e 57 minutos. No 03 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1 no 8 decimal 95, bom voo. Autorizado o táxi à direita, via Índia Alfa, no ponto espera 295-6224. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6224, no ponto de espera pronto. Oceaner 6224, autorizado a linha de decolar, piscina 0, vento 1, 40 graus 089. Autorizado a linha de decolar, da piscina 0, Oceaner 6224. Oceaner 6212, aciona a identificação, desce até o 060, chegada a Mari. 060, Mari, 2212. Oceaner 3600, já tem condições de voar duna? Mais duas a três. Gente, reporta pronto, duna. Grato, 3600. Azul 4107, reduza 230 nós. Beleza, azul 4107. Salvador, boa noite. Oceaner 6224. Oceaner 6224, contato radar na decolagem. Sabe, mantém 190, saída PUCA. Sobe para 190, na saída PUCA, 6224. Do 4107, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite a radial 270 de Salvador. Esquerda 010, 270 de Salvador. Solo, Bolsa, 3.0. Autorizado, chama para o táxi. Na 6212, reduz a 230 nós. 230, 6212. Azul 4107, desce até 2000 pés, ajuste no 0 no 2, resuma a navegação na Poroa de Zona. Ativo 2000 pés, eu subi 2000 pés. Quatro um zero sete, reduz até 2000. Eu já estou 195, senhor. Sete. Confirma a ajuste, por favor. 1012. Está autorizado o procedimento, senhorita? Está autorizado, está estabilizado. Informaremos estabilizado 3600. Meia 224, Recife agora, 12685, bom voo. 12685, Schmer, 6224, boa noite. Azul 4107 no localizador. Gente, 4107, aguarde transferência. Confirma pessoas a bordo, 6310. 1944. Azul 4107, segue tráfego na sua frente e meia dúzia de milhas. Está com 1.40 de ground speed. Estou fazendo o possível aqui, senhor. Para ver se desço e prossigo na aproximação. Xané 6212, desce até 3 mil pés, ajuste no 012, reduz até 200 nós. Reduzindo para 200 nós, descendo para 3 mil, 62, 12. Tan 3600, tá passando o externo, baixar travado. Tan 3600, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento 1, 30 graus, 07 nós. Livre pouso, Tan 3600. Boa noite, hoje é 6310, ponto de espera para você. Xana 6310, mantenha o ponto de espera. Mantendo. 1-2. 1-2, desce 2000, está autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000, reportará estabilizado, autorizado, procedimento, né, 2000. Azul 4107, torre 118.95. Salvador Azul 4107, passou externo, baixado, checado. Azul 4107, tráfego avistado, abaixo pista livre, o vento 130 graus, 07 nós, altímetro no 097. Confirme o altímetro? No 012, corrigindo. Ok, Azul 4107. Oxalé, não pode decolar de ligar. Oxalé 6310, informa que o tráfego aproximando da sinal já passou uma milha do externo. Aguarde para decolagem. Então 3600, não sala zona 5, livre direito, chame sala 121, decimal 9. Lembrando 219. Azul 4107, livre pouso, pista no 0, vento 1, 30 graus, 07 nós. Livre pouso, azul 4107, não no 0. 3600, táxi via Alfa, Juliette, portão número 4. Alfa, Juliette, por 4, 3600. É 310, visual com Embraer 190 no final. Não. Faz o pouso do meio, autorizado ANA e mantém cabeceira 10. Lisador, acessando o Sonemia 212. 2612. Salvador, Oxana 6212, 2612 externo. Oxana 6212, continue a aproximação, vai de pista livre, vento 130 graus 069, altímetro 1012. Ciência, agora na autorização 6312, 6212. O 41107, na sala zona 7, livre direita, chame só 1219. 219-407, obrigado. Para 6310, faz alinhado, autorizado de colapso 10, vento 130 graus, 069. Oxana 6212, informo um Airbus 320 da companhia iniciando a decolagem na pista 10. Gente, 6212. 4107. Nono 606, só na identificação, desce até 2000 pés.